primeiro episódio do Locotopia Cast. Aqui quem fala é Ramon Andrade e nós não semeamos. Aqui é o seu TV, o Índio Devasso. Que chamou esse cara mesmo? Aqui é Yuri Stankov e ouça-me rugir. Aqui é o Derek, não tenho frase. São Paulo e o Leno, e eu queria ver o Lannister pagar suas dívidas no Brasil. Esse é o podcast do blog Locotopia e vamos falar sobre a série da HBO Game of Thrones. A terceira temporada, que teve início nesse domingo passado e foi ao ar no mundo todo no mesmo horário, né? Exatamente, esse podcast será especial, terá 10 episódios acompanhando a série. Então, esse primeiro episódio da temporada começou com o Samuel Tarly. E tá pra lá da muralha ainda, tá perdido, tá na neve total lá. Bom, ele começa perdido, correndo, né? Ele vê uma... parece ser uma capa, alguma coisa, um casaco de alguém. Parece alguém agachado. É. E quando ele se aproxima, a gente vê uma cena que parece que o episódio vai começar bombando, né? Que é o caminhante lá com um machado na mão. É verdade, o lenhador. Só uma coisa, aquele cara que tava de joelho ali, sem a cabeça, ele é algum personagem conhecido ou não, que eu não consegui reconhecer? Eu também não reconheço, então, não. Eu não faço ideia de quem seja também. Eu acho que era alguém genérico, mas o outro... Peraí, não era aquele cara que zoava com eles na muralha? Ah, daí que demais, não, ficava humilhando o Jon Snow toda hora? Não, porque a maioria dos caras ficaram amigos depois. Não, tô falando lá o que comandava lá abaixo do líder. Ah, não é ele tem cabelo curto. E esse cara aí tinha cabelo meio comprido. Aquele cara ficou lá. É, e pra quem lembra de como acabou a segunda temporada, que tinha aquela cena que tinha vários dos caminhantes, eu já imaginei que de cara ele ia ver ali a galera, né? Mas não foi o que aconteceu. É, a gente tem um rápido relance só ali do carinha decepado, né? Ficou captado ali. E aquele outro correndo na direção do Sam, né? Que como em qualquer série ou filme de terror, o gordo é sempre o primeiro a morrer, né? E daí, logo de cara, o Samuel já é protegido pelo Ghost, né? Pelo fantasma. E o outro acaba pegando fogo do nada, assim, com uma... É aí que a gente descobre que, na verdade, eles não devem ter sangue, né? Eles devem ter querosene, porque... É verdade. É, porque mal encostou a tocha nele, ele já queimou todo. O que, pra mim, tipo, é meio... Sei lá, eu não engoli muito isso, foi muito uma parada assim que... É, ainda mais porque... Não tem nada a ver. Ainda mais porque ele tá cheio de gelo, mó frio do caralho e não tem como. É, tudo bem... Toda história de zumbi diz que uma forma de combater eles é com fogo e tal, né? Isso aí é o básico, né? Mas daquela forma ali foi meio que exagerado, né? É, e tipo, se tu perceber a tocha que o senhor comandante tá segurando, ela mal fica acesa sozinha, tá ligado? É, mas além da cena, além do CG ter sido bacana do Ghost, acho que a parte mais interessante aí desse início é o esculacho que o gordinho já começa tomando, né? O comandante já chega e já mostra pra que veio, né? É, mas é interessante você comentar aí sobre o Ghost, né? Que nem ele suportou a choradeira lá do Jon Snow, né? É verdade, eu estranhei, porque quando eu vi o Ghost lá, eu falei, bom, estranho ele não tá junto, né? Porque se não me engano, no final da segunda temporada ele ainda acompanha ele, né? É, eles estavam juntos, não mostra eles se separarem, né? Pelo menos eu não lembro. É, eles estão juntos entre aspas, né? porque ele começou a ficar distante do Jon Snow durante os últimos episódios. Ele ficava bem distante até uma hora lá que ele some. Então, depois ele aparece e tal, mas é porque lá ele tá mais livre, né? Porque não tem nada. Mas ele fala sobre o... soltar os corvos. Eu não lembro disso na última temporada. É, qualquer problema ele tinha que reportar. Que ele só foi pra cuidar dos corvos e mandar mensagens periódicas. E se desse algum grande problema, ele tinha que reportar a muralha. Mas quando os walkers apareceram, eles estavam cavando buracos, não era? É. Era por exemplo assim, eu te... Né, e outra, ele virou pro gordinho e falou, ó, você só tá aqui pra isso. Se acontecer alguma coisa, você faz isso e acabou. E ele não fez. Então já mereceu o esculacho no começo. É verdade. E o motivo dele estar cuidando dos corvos é porque o mestre ele não pôde ir, né? O mestre Aemon tá muito velho. Tá, o Targaryen, né? Ele tá muito velho, tá cego, né? Aham. Uh-huh. Your Grace. Descend the Ravens. Depois que ele dá o esculacho, ele faz aquele discurso bonito, né? Dizendo que eles têm que avisar os outros e tal. E aí eles já cortam pra cena do Jon Snow. É verdade. E ali, tipo, já de cara a gente enxerga um gigante, né? Aquelas criaturas que vivem pra lá da muralha. É, e o bacana é que... escutava só. Bacana é que pro primeiro episódio eles não economizaram no CG, né? CGI. É, caraca, mano. Já foi todo o orçamento dos caras, tá ligado? Já no primeiro episódio. aparece ali aquele diálogo com a Ygritte, né? Do Jon Snow, que daí a Ygritte pergunta se ele nunca tinha visto um gigante e tal, porque pro pessoal pra lá da muralha é normal, mas o Jon Snow só escutava falar de gigantes por causa da dona... como é que é? Da Ama? Aquela que ficava contando histórias e as tal, lendas pro Bran, pra todo mundo lá, quando eles eram pequenos. E mesmo assim, eles falavam como se os gigantes também já não existissem mais que nem os outros, e pro pessoal pra lá da muralha é como se fosse normal, né, ver um gigante. Extremamente comum. E aquela Ama, como é que ela sabe de tanta coisa? É por causa que são histórias, né? Histórias tipo como o bicho papão, essas coisas assim, lobisomem. Será que existiu um dia? Não, mas o vozinho aí conta a história do lobisomem. Eu acho que ela era um desses caras aí, do lado da muralha, né? Levam ele pra tenda. Aí é recebido na cidade a pedradas, né? Ah, é. É, ele entra na cidade, tem uma recepção calorosa e levam ele pra tenda pra conhecer o líder, né? A Ygritte fala que ele mata o Corey meia mão, e já na hora um dos selvagens já meio que fica bravo com isso, por eles terem sido inimigos por muito tempo, e começa a questionar o Snow, faz até uma piadinha por ele ser pequeno e tal. E... é, mas ali também o Jon Snow mostra que tem culhão, né? É, então, pouquinho depois. O Snow ele consegue responder à altura até. É, que ele fala da espada, né? Ah, meu pai me ensinou que tanto um homem baixo quanto um homem alto é só você enfiar a espada no coração, alguma coisa assim, né? Que eles vão cair do mesmo jeito. É, que eles vão cair do mesmo jeito, é verdade. E aí ele fala mais alguma coisa e o Jon ainda faz uma reverência. Your Grace. É. E aí ele vira piada. É, porque o cara era o Tormund, terror dos gigantes, e não era o... o Mance Rider. É, e depois é a hora que ele mostra que tem culhões, né? Porque justamente que ele fala que o líder diz pra ele que ele é um traidor, e ele fala, bom, se eu sou um traidor, você também é. Tá ali, e vocês pronto. Não pegaram assim, tipo, você também é, né? Um traidor. Vocês, tipo, o Mance Rider tá sabendo mesmo que o Jon Snow tá ali não pra se juntar ao lance deles. É, mas você sabe que eu achei isso um pouco forçado também, né? Porque... ok, ele, pra quem tá chegando agora, por mais que alguém tenha chegado antes e conversado, é assim, foi meio, sabe, meio desproposital ali. Não sei, acho que a impressão que dá é que eles querem que sei lá, pareça que ele tem algum espião entre o pessoal ainda lá do Castelo Negro e coisa do tipo. Ué, não sei, não parecia muito não, pela forma que eles... trataram o Jon Snow, ou pela forma que eles vivem, não faria muito sentido pra mim eles terem um espião. Eu achei que ficou meio... tudo bem, a gente entende que eles têm pouco tempo, é uma série, você tem que acelerar algumas coisas, mas ficou uma coisa meio... na minha opinião, forçado. Eu não sei, pra mim passou que tem alguma história entre ele e o Ned Stark. Algo do tipo, e por isso ele... Existem canções, eu acho que no segundo livro, que contam de um rei pra lá da muralha que roubou uma filha de um Stark, entendeu? Então, todos os homens pra lá da muralha conhecem os Starks, porque os Starks são sempre aqueles os primeiros a chegarem, os primeiros a confrontarem os reis pra lá da muralha que se levantam. É, até pra localização geográfica. É. E eles que controlam, aquele eles que título... são os lords da terra há muito e muito tempo, né? É, e antes eles eram os reis, né? Então... A história deles é bem... anda lado a lado, assim, do povo pra lá da muralha com os nortenhos de Westeros. E ele parece ser um cara do norte mesmo, né? O líder. É, ele tem uma fisionomia... sabe que eu reparei isso também, né? Quando ele tá sendo levado pra tenda, você vê a fisionomia das pessoas lá, das crianças, dos adultos, então tem mais ou menos um padrão. E o líder deles foge um pouco, né? Não sei, mas no mundo de Westeros, eu acho que tem essa regra, assim, né? Tipo, de tal região o cabelo é de uma forma, cor da pele. E eu acho que do norte geralmente são cabelos negros, né? É por isso que eles falam tanto da Ygritte também, porque o cabelo ruivo não é normal daquela região, né? É, beijada pelo fogo, isso. Né? É, mas tipo... Se vocês querem saber assim bem sobre o Ryder mesmo, ele na verdade ele conheceu o Eddard Stark. Não vamos começar com spoiler, tipo, né? Primeiro por favor. Livro... Não, isso é do primeiro livro. Não, é do primeiro livro. É, quando o Mance Ryder ficou sabendo que o Rei Robert ia visitar o Winterfell, ele fez que nem a canção que eu tava falando pra vocês, entendeu? Que era aquela canção de Bael, Bardo. Não ele sei, foi lá não e roubou sei a filha que dele. Nome a canção. Não, ele foi. Não foi lá e roubou a filha dele, mas ele foi lá e tocou. Tocou no salão de Winterfell, entendeu? Nem o Benjen Stark, que era o patrulheiro, o irmão do Eddard, estava lá. Ele não reconheceu o Mance Ryder. O Eddard não reconheceu, né? Ele era um bardo comum que estava lá. Your Grace. Did you send the Ravens? É, depois aparece direto a conversa do Tyrion com a rainha, né? Então aí nessa parte o Bron é chamado pra conversar com o Tyrion, enquanto ele tá no bordel, e a Cersei chega pra conversar com o Tyrion sobre a pretensão dele de falar com o pai. Aquela conversa amistosa de irmão, e ele recebe ela com um machado na mão, né, como se fosse adiantar alguma coisa. E tem aquela cena também, um pouquinho antes dele olhando no espelho, né, que o Derek tava comentando até. Ah, é que uma coisa que a gente pode falar é que no livro ele perde o nariz inteiro, né? O nariz dele é decepado. Nossa, imagina. E fica uma cicatriz terrível na cara dele. Então, é só que assim, a cicatriz dele era pra ser muito pior, né? Que era pra decepar o nariz e ficar uma cicatriz gigante na cara. E ficou ali uma cicatriz pequenininha. E a Cersei até dá uma brincada com isso, que ela fala que, me contaram que você tinha perdido o nariz, e até que não tá tão ruim, ou alguma coisa do tipo. É, ele é até uma forma de dar uma referência do livro, né? Mas sem ter que arrancar o nariz do cara fora. É, até conversando antes sobre, dá até pra entender, né, deles não colocarem essa coisa monstruosa, assim, na série. Ainda mais que o Tyrion é o anão galã, né, então não tinha como destruir a cara dele ali, né? Mas... É porque isso vira um problema pra ele e ele fica extremamente deprimido por causa disso. É, e é meio estranho você ver isso na série, né? Porque ele recebe uma cicatriz até que style, né? Tipo... Cicatriz de guerra, né? Comer as menininhas com todo aquele drama lá, agora eu sou um monstro. Ah, não, cara. Só faltou o tapa-olho ali pra ficar style. E na conversa, tipo, aquele troca de fatos, né, e tal, e daí depois a gente já parte pro Davos, né? É, que ele acorda convenientemente no alto de uma ilhazinha, né, que pra quem foi arremessado de um navio no meio de um combate e de repente acorda ali é um pouquinho de sorte, eu diria. E acorda e já vê um navio pertinho, ele não precisou nem passar um pouco de fome. Só faltou o Wilson ali, né? É verdade. Uma coisa... É verdade, uma diferença... que tinha no livro é que ele passou alguns dias, mas é aquela coisa, né, que a gente já falou, eles não podem alongar muito. É, mas mesmo eles não alongando, uma coisa que eles poderiam ter colocado, que esses dias que ele fica lá, um grande drama dele é que ele perde o saquinho com os dedos dele, né? Que ele levava no pescoço e que aquilo lembrava a honra dele. E no livro, esse tempo que ele fica na ilha, ele fica remoendo isso, porque ele, como se ele tivesse perdido a honra, e isso passou batido na série. Uma coisa interessante que eu achei também aí, é quando vai chegando o bot pra pegar ele, ele meio que hesita assim em falar qual rei que ele representa, né? Qual lado da guerra que ele tava. Na hora que pergunta a que rei ele serve, se bem que na atual situação é uma pergunta meio complicada, né? Porque tem um monte de gente pra servir. E você falar o nome errado ali, acabou, né? Tanto que ele só dá respostas evasivas no começo. Tipo, o Davos é um personagem honrado, assim, é um personagem que vai até o final pelo que ele acredita. Tanto que ele não dobrou ainda diante da sacerdotisa vermelha, né? Na segunda temporada toda a gente viu isso, que ele ainda continuava a idolatrar os deuses, os sete antigos dele, né? E no final ainda ele confirma que é do único rei verdadeiro, né? E depois ele é levado pro navio, tem o diálogo dele com o Salador, e ali fica bem claro isso que você tá falando, né? Porque ele insiste pra ser levado de volta lá pra Dragonstone, e o cara não tá nem um pouco disposto a isso, porque pra ele tá tudo acabado, ele já tinha perdido mesmo os navios dele, não tinha mais como insistir na guerra. Mas é um pirata Lizeno, né, cara? Tipo, o cara queria ouro. É, ele tá pouco se fudendo. Mas o Davos não, o Davos insiste que... E ele confia que o Stannis não vai desistir e ter uma guerra a ser lutada, que ele é o rei legítimo e toda aquela pataquada. Deviam avisar pra ele que o último que foi tão honroso assim perdeu a cabeça, né, cara? Your Grace. Did you send the ravens? Tá, e daí corta pro Robby, né, o rei do norte, e ele trocando uma ideia com o senhor do Forte do Pavor, que é o Rosebottom, né? É, eles estão chegando na cidade, estão na expectativa de um combate, pelo menos é o que o Robby acredita, né? Mas na hora que ele chega lá, eles veem que não vai ser bem assim que a coisa acontece. Eles chegam lá e tá todo mundo morto, e é aquela cena bonita. Até que eles, um dos caras que tava ali caído ainda consegue, eles ainda conseguem conversar um pouco com ele e tal. É, aquele personagem é o Qyburn, ele é como se fosse um curandeiro, sabe? Daquele grupo que, aquele grupo de mercenários contratados pelo Tywin Lannister que trabalhava pra montanha. É, uma coisa interessante... É na parte quando eles entram no castelo que a mãe dele começa a interagir ali e eles começam a olhar a forma como que ela estava andando livre ali, né? E com todos aqueles... com todos os nortenhos mortos ali e ela libertou o Kingslayer, né? E quando ele nota que todos os soldados estão esperando alguma ação dele em relação à mãe, ele manda arranjar algum lugar pra servir como prisão pra ela, né? Ele dá ordem pra acharem algo que sirva como cela. Ele até é questionado, que é a mãe dele e tal. Ele fala, não importa, ela libertou o Kingslayer e é responsável. E aí fica sumindo. Depois, nenhum momento desse episódio volta a mostrar o que aconteceu, mas ali fica bem claro que ele deu ordem pra que a mãe dele fosse presa. Your Grace. Did you send the ravens? Depois vem a parte que eu achei mais interessante do episódio, que é o diálogo do Tyrion. Tem aquele diálogo de pai e filho, aquela coisa bonita dele, carinhosa, como se ele não quisesse nada e meio que cobrando o pai por não ter visitado ele enquanto ele estava ferido e etc. Mas depois o pai dele responde, né, que malabaristas e cantores exigem aplausos. Você é um Lannister. Então, quer dizer, e eu achei bacana porque até, pelo menos na série, o pai dele não tinha tanto pulso, assim. Ele mostrou a parte militar dele, etc., mas que eu me lembre, na série foi a primeira vez que ele teve uma postura mais carrancuda, assim. Não sei se vocês concordam. Sempre achei ele bem firme mesmo e desse jeito aí, brabo mesmo. Ele já tipo, parece um psicopata. Eles já tinham deixado claro que ele tratava todos eles como um de ferro, que ele sempre judiou do Tyrion, mesmo nas outras temporadas. É, então, mas aí tá uma coisa importante. É, como o Leno falou, foi a primeira vez que a gente viu ele agindo dessa forma. Porque antes a gente via... Antes tava subentendido, só... né? É, a única vez que ele tinha passado perto disso, na verdade, foi naquela cena da segunda temporada, que inclusive tá a filha do Stark, que é a parte do livro, em que ele dá um esculacho em um dos generais, ou comandantes. Exatamente. Que tava na mesa com ele. Então, ali ele dá uma resposta um pouco mais dura, mas aí tudo bem, é uma questão militar, etc. Mas essa relação familiar, assim, a gente só tinha tido contato com diálogos de terceiros, né? Um falando pro outro como ele era. Mas na série, pelo menos que eu me lembre, foi a primeira vez que ele botou na mesa e mostrou o quanto quem que ele é. Despreza o Tyrion, né? Por ter matado a mãe. E nasceu daquela forma. Diz, né? Que quer o que é. Que ele diz que quer o que é dele de direito, né? Porque o irmão mais velho dele, pelos votos, não poderia assumir o trono e ele deveria ser o herdeiro do pai. E aí o pai dele fala, ó, basicamente, tá, que vai dar uma condição melhor pra ele, algum dinheiro, moradia, etc, mas que ele prefere morrer, né? Uma esposa, e que ele prefere morrer a transformar aquela aberração como o herdeiro dele. Que ele era praticamente um castigo. Ele usa um termo, né? Lá, né? Transformar o castelo em uma casa de bordel, né? Exatamente. Ele até reclama que logo no começo, que o Tyrion dormiu com uma prostituta na cama da mão do rei, né? Ele fala, você dormiu com uma prostituta na minha cama. E aí o Tyrion fala que era a cama dele naquela época. Que aquela cama não foi... E termina a cena com ele falando também, né? A próxima prostituta que você transar, eu matarei. Aham, bem isso mesmo. Mas, tipo, uma coisa interessante é que a cama não era do Tyrion. Porque o Tyrion foi enviado pra Porto Real pra falar pelo pai dele, né? Pra tentar dar um jeito na irmã dele. Que, tipo, mesmo ele sendo um anão, a outra é uma louca. Opa. Tipo, é louca, assim, tipo, completamente. E o pai dele sabe disso. Então, tipo... eu sou a mão, mas tu vai no meu lugar lá por enquanto. Ele pode até desprezar o Tyrion, mas ele sabe que ele é um cara inteligente, né? E naquele momento, como ele tava longe, ele precisava de alguém com malícia pra lidar com a situação, coisa que a irmã dele não teria. E de certa forma ele tem um certo controle sobre o Tyrion, né? Que o Tyrion quer a aceitação dele, né? Isso é uma coisa que eu achei bacana. Acho que isso é uma coisa que eu achei bacana, porque... Isso não fica muito claro nas duas primeiras temporadas, né? Dá a entender em alguns momentos, principalmente nos diálogos dele com a rainha, e onde ela despreza ele quando ele fala alguma coisa nesse sentido. Mas nesse diálogo com o pai fica bem claro, né? Que ele realmente busca aceitação. Ele até chega a lagrimar na hora lá que ele fala. You crazy. Did you send the ravens? Então, e daí depois dessa cena... A gente já passa pra Sansa. A Sansa com a escrava e logo em seguida o Petyr Baelish já chega pra tratar de assuntos com ela, né? Eu achei essa parte totalmente desnecessária, porque ele veio, falou um monte de coisa e não disse nada, pra falar a verdade. Não, ele fala que vai ajudar ela, né? Em um momento oportuno, ele talvez ajude ela a sair de lá. Mas ele já tinha falado isso antes, acredita. Né? Então, só que na primeira vez ela não tinha aceitado, porque ela ainda estava prometida pro rei, né, pro Joffrey. E agora ele aceita casar esqueci o nome dela. Mas uma coisa interessante nessa sequência é a conversa entre as duas ex-putas, né? Respeito, rapaz, é uma profissional do sexo. Que uma... Foi, realmente. Descobre o segredo da outra, né? Na verdade, como que chama? A Ruiva? Ah, não lembro o nome dela. E a do Tyrion? A puta, a atriz pornô lá, a puta do Tyrion é a Shai, né? Shai. Mostra que a Ruiva sabia o segredo da Shai, né? A origem dela, né? E fala pra ela proteger a Sansa, né? E principalmente do Mindinho, né? As conversas com o Mindinho. Isso demonstrou uma boa fé dela. Mas demonstrou boa fé nela, né? No começo do diálogo parece que ela tava do lado do Mindinho, mas depois ela fala isso no final e demonstra que ela tá, né? Realmente querendo ajudar a Sansa. Também, depois daquele esculacho que ela tomou do Mindinho na temporada passada. Sim. É verdade. Ela não deve morrer de amores por ele. Vocês se lembram que... Eu não sei o que ele fez com ela, mas eu sei que foi humilhante. Não, uma boa teoria. Foi uma boa teoria, realmente. Mas ainda assim, ainda acho que foi um pouco dispensável essa cena. É só pra mostrar que o Mindinho tá articulando. Tá articulando pra levar ela embora. Levar ela embora por quê? Tipo, se tu parar pra pensar, os irmãos estão mortos. Tipo, o Robb não é mais senhor de Winterfell aos olhos de Porto Real. Tipo, ele é um traidor. Ele é um traidor, exatamente. E ela é a... Por isso que a Cersei quer manter ela por perto também. Porque apesar de qualquer coisa, ela é uma Stark. Ela não é uma insonsa, assim, uma menininha... Tipo, ela ela é sonsa. Aí vem dizer que ela não é sonsa. Mas ela tem o seu valor, entendeu? Não, digamos assim, de todos os Starks possíveis que herdariam o Reino Winterfell? Do Norte, ela seria a melhor na visão dos Lannister, né? Porque elas têm algum controle. Manipulável. Não, não é que ela seria a melhor. É que ela é praticamente a única que sobrou. Então, que tem o poder dele, né? Porque, tipo, o Bran e o Rickon estão mortos, né? Aos olhos dos Lannisters. A gente sabe que não. Mas todo mundo acha que eles estão mortos. É, eles mantêm ela porque eles sabem que se eles matarem o Robb, ela que vai ser a única representante do Stark. Então ela que teoricamente vai mandar no Norte e eles teriam que casar com alguém. É. E a Arya, mesmo ela estando perdida, ela é mais nova que a Sansa. Então o direito tá com a Sansa, né? É verdade. You crazy. Did you send the ravens? Então, passando disso, a gente vai pro... Os dragões. A gente vai pra uma cena que eu achei muito, muito foda. Essa daí deixou eles no vermelho, mano. Deixou. Mostrou que eles não economizaram, que a segunda temporada deu dinheiro, eles não economizaram no CGI, que é a cena do nosso dragão nadador, né? Pescador. Achei um tanto dispensável aquele showzinho lá com o peixe. Eu achei dispensável também, porque ele não comeu cru. Sei lá, né? Quis flambar o peixe antes, qual o problema? Pra quê? Que os dragões são os únicos animais que nem os humanos, assim, que comem só depois de estar torradinha. Mas eu achei que, pelo que eu lembrava do livro, que eu tinha imaginado no livro, que os dragões estariam até maiores do que estão agora. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei na dúvida. Ela também esperava. Série... Né? Eles não dão nenhum indicativo de quanto tempo passou na série, né? Entre o final da segunda temporada e o começo da terceira, porque... Você vê que os dragões eles estão maiores do que como acabou a segunda temporada. Bem maiores. Apesar da Kaleshi achar que eles não tinham crescido o suficiente, etc. Mas a gente não tem nada que mostre quanto tempo passou, né? Pra gente ter uma ideia do quanto eles cresceram e quanto tempo. É que aí eles já estão... Porque lembra no final da segunda temporada que roubaram tudo que tinha no castelo do... Naquele cara com nome estranho, que ninguém sabe falar, que era o cara mais rico da cidade. E aí eles iam comprar barcos com esse dinheiro pra quando atravessasse o Mar Vermelho e comprar os escravos. Então, assim, deve ter passado um bom tempo, porque conseguir barcos nesse tipo de mundo não é algo tão fácil também. Mas ao mesmo tempo não deve ter passado muito tempo, porque se você pensar que a segunda temporada acabou com a batalha de Blackwater... E o Davos foi resgatado com vida ainda, ele não passou 6 meses lá na ilhazinha, né? Mas aí tem um ponto que, tipo, no começo de todo o livro do George R.R. Martin, ele aponta dizendo que os acontecimentos de alguns capítulos, às vezes, pode ser que aconteça ao mesmo tempo, ou pode ser que um seja muito antes do outro ter acontecido, entendeu? Tipo, isso é uma forma bem cômoda de fazer a coisa totalmente sem cronologia e depois falar, não, é que de repente pode acontecer junto, pode não acontecer. É bem, bem cômodo pra quem escreve. No livro isso. Fica mais claro que as coisas que acontecem com a Daenerys lá, é meio diferente o tempo do que acontece as coisas com o Robb e o pessoal de Westeros. Dá pra entender isso. Na série é que fica mais difícil de passar esse tipo de coisa, né? E eles adiantam bastante coisa dela e acrescentam algumas coisas dela porque não tem tanta coisa assim dela. Os acontecimentos dela são num tempo diferente mesmo. É, mas acho que dessa cena o que vale destacar mesmo é o CGI com os dragões. É, muito bom. Que achei que foi muito bem feito. É, não ficou uma coisa tão forçada. E também tá mostrando que eles estão investindo, né? Porque foi um problema. Mas voltando pro ponto lá dos dragões, eu tava achando nos trailers que saíram antes que os dragões iam estar pequenininhos, mas eu gostei do tamanho do dragão até. Porque agora que eles estão livres, eles vão começar a crescer muito mais rápido. Por causa que tem aquele lance de... É, quanto mais livres eles estão. Ela sempre guardar eles... Eles terem que comer bastante, né? Pra crescer mais rápido. É... O dragão cresce de acordo com o que ele come. E, tipo, ela trancava os bichos na gaiolinha, meu. Antes, que nem galinha. Que nem galinha. Ah, mas agora, no mar, eles podiam daqui a pouco comer uma baleia, né? Aí pronto, mano. Aí cresce rapidinho. Lógico. Usar um cheat, né? Alguém quer falar mais alguma coisa mais estranha? Não, que já falou bastante, já. Ah, aqui o dragão precisa de aparelho, porque o dente dele tá fora. You crazy. Descend the ravens. Bom, depois dessa cena do navio, volta pro Davos, né? Mas ele já em Dragonstone, que é a hora que ele chega e encontra o Stannis. E tenta convencer ele, né, da guerra e... Nossa, eu entendi os tênis, mano. Eu também entendi os tênis mesmo. Aí eu, cara, imaginei um Nike... Ele encontra o Nike Shock lá. Bom, então, os tênis, o legítimo herdeiro do trono de ferro, melhor pra vocês? Tá. Ele tenta convencer o legítimo herdeiro do trono de ferro, os tênis... que a guerra não tá perdida e que ele é o verdadeiro rei por direito, etc. Mas desde o começo o Stannis já deixa bem claro que não tá dando a mínima porque ele tá falando, né? E aí tem o diálogo dele com a Melisandre Vermelha. É. Que ela meio que joga na cara dele, né? Que na verdade ela poderia ter salvo o exército, mas ele convenceu ela de ficar. É, o rei a não permitir que ela fosse. E aí faz aquele terror psicológico, né? Você consegue ouvi-los queimando e etc, etc. Achei que ficou bem escrita essa parte, assim. Os caras mandaram bem. Eu achei assim, ó. Um dos pontos negativos aí desse primeiro episódio fica exatamente nessa cena pra mim, cara. Porque, tipo assim, apesar da fotografia daquele salão ali de Pedra do Dragão ser irado, né, cara? Tipo, as cenas que eles filmaram, tudo... Nossa, eu achei muito, muito massa mesmo. Essa parte aí. Porém, o Stannis, eu queria que ele tivesse assim mais acabado, tá ligado? Tipo, uma cara assim mais acabada, mais carregada. Eu imaginava isso que aconteceria, sabe? Tipo, ele acabou de perder uma guerra, tipo, perdeu todas as tropas dele praticamente. E, pô, era pra ele estar assim com uma cara mais de esgotado. É, mas acho que isso é pra passar a impressão, passar a imagem... Que na verdade o que eles estão dizendo ali é que ele não tá, né? Ele não tá acabado, porque ele tá totalmente dominado pelo que ele ouve dela. E o que dá a entender ali é tanto que na hora que o Davos diz pra ele que existe uma guerra a ser lutada, ele diz: eu estou lutando. Então, da maneira dele, ele ainda tá fazendo alguma coisa, sendo manipulado por ela, mas tá. Então, na verdade, ele. Eu não sei vocês. Não tá melancólico. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo os dois juntos ali, eu lembro do Língua de Cobra e o rei lá do Rohan. De Rohan. Então, é mais ou menos a mesma mecânica, né? Porque ela domina ele, manipula ele. A diferença é que no Senhor dos Anéis tinha uma questão mágica, né? Tanto que a própria feição dele, ele fica com aquela cara de velho, etc. Porque no livro do Tolkien existe um encantamento no Língua de Cobra, né? Nela, pelo menos nela não tem nada é química, explícito. Né? É lógico, né? Ela abre as pernas. Não, mas no livro chega a ter algumas situações desse tipo. De que ela tem algum poder aí sobre ele, um poder mágico sobre ele. E que ele pode começar a ficar doente. É. Eu acho que o TV falou esse poder mágico dela aí. É o famoso chá. Três pontinhos. Your Grace. Did you send the ravens? E daí a gente vai pra uma outra cena que é a. É o Joffrey com a princesa Diana, né? Princesa Diana? Fazendo caridade. Nosso querido rebelde de condomínio, né? O Joffrey. Ah, ridículo, né? Ele andar naquela caixinha trancada. Parece não, uma mas bichinha. É coisa da época, né, Sr. TV? Não, não é. É porque ele tá com medo de ser apedrejado de novo. Porsche, não, eu não ando num Porsche. Tem nem ar-condicionado. Não, é que isso é da época, né? É na coisa... que um rei vai andar... É na época que aconteceu, né? É, né? Tava pensando nisso. A long time ago in a galaxy far, far away, tá ligado? Não, mas tá dentro daquele contexto, né, cara? Você tá sim, querendo ou não, trabalhando medieval. Com um contexto medieval e etc. O rei não vai se dignar a andar no meio do povo, né? Então tem isso também. Agora, pra mim, a melhor parte foi a mulher jogando cocô na rua, que foi maravilhoso. Não, é... Não, é, pra passar... Isso é legal. Retrata muito é simples, bem, né? A época. A mulher deve ter comido rato, porque a cor era a cinza, né? Não a época, mas como eles vivem, né? Como que a família real cuida igual... do seu povo, né? É igual naquela época da peste bubônica, né? É a mesma coisa. Era assim em Londres, né? Eles jogavam as coisas na manhã da rua. É uma comparação bem interessante, né? Londres com o contexto medieval... Quem é que vai puxar o Star Wars agora, vai? Mas enfim, ela entra no orfanato, fala lá com... Tá conversando com as crianças, distribui presentes, dá uma animada, né? Falando que o menino perdeu o pai, compara até o pai dele, que era um soldado, com um cavaleiro. Exatamente. Cortando dessa cena aí, indo pra cena do jantar, entre o Joffrey, o Loras Tyrell, a Margaery e a Cersei, tipo... Mostra bem assim esse que ela quer ser a rainha, né? Igual como o Mindinho perguntou pra ela na segunda temporada. Tipo, ela quer ser a rainha. Tipo, ela não quer ser uma rainha, ela quer ser a rainha. Então ela quer usar o povo, quer usar tudo que tem pra tomar o poder mesmo. E é o caminho certo pra isso, né? Porque o povo odeia eles, então fazendo isso, né? É, o povo já odeia o Joffrey, né? Se ela conseguir, pelo menos ela, conquistar a atenção e o amor deles, o Joffrey, e a aprovação deles, aí é bem melhor pra ela, né? Isso mostra um pouco no... Enquanto ela vai visitar as crianças, né? Soldados perguntam se ele vai querer ir lá com ela e ele não tem coragem de sair da casinha dele. Ele e perdeu. Ao final, ele fica meio que intrigado com a atitude dela, né? O que ela tá fazendo ali. Exatamente. Mas isso daí, ela também tem a coragem, porque Porto Real já tá sendo abastecido por carruagens e carruagens de comida, né? Tipo, eles estão. Os Tyrell estão mandando as carruagens aí de comida e tal pro povo. É, que até vai fazer um paralelo com a próxima cena. Amenizou um pouco, né? Que ela mesmo diz isso. E aí a rainha meio que mostra uma cara de desaprovação pra isso. E o Joffrey fala, não, ela já fez muita caridade, ela deve saber o que ela tá fazendo. Então, quer dizer, fica bem claro a diferença das casas aí, né? Porque tanto o Joffrey quanto a rainha meio que estão se lixando e não estão nem aí porque ela tá fazendo, mas o Joffrey, como do alto da coragem dele, fala, não, ela deve saber o que tá fazendo, sabe? Só pra não contrariá-la. Não, eu percebi nessa cena que ela fazendo isso vai conquistar ele e a Cersei vai, tipo, não vai dominar, não vai mas conseguir, não sei se vai digamos assim, ele, manipular. Não foi algo dela. Que fez com que ele ficasse comovido, sabe? Na verdade, na real, ele tá cagando pra aquilo. Ele não. Ele tá achando interessante, até porque ele discutiu com a mãe dele, ainda por isso, né? Tipo, ela sabe. Exatamente. É, mas acho que foi mesmo. Mais num tom de querer. Que ele viu que a rainha desaprovou e meio que pra botar um pano quente ali na situação, falou, não, ela deve saber o que tá fazendo, sabe? Ela já fez isso antes, meio pra não polemizar a situação. Mas não que ele tenha ficado tocado pelo fato dela tá fazendo caridade, dar comida. Na real, ele tá... Eu não acho que seja caridade em si, mas ele tá... Ela tá conseguindo chamar a atenção dele, de alguma forma. Ou pela coragem, ou... Quero ver quando ela abrir a mágica. Daí, nossa. Ou... Então, a mágica... Eu acho que ela não quer perder o poder que ela tem de controlar o filho, né? Não, mas isso ela já tá perdendo. Aí ela começou a perder. Aí ela vai concorrer com a na outra. Na primeira, né, temporada ainda, né? Acho que a primeira coisa que mostrou isso foi a execução do Ned Stark e o. É, verdade. E ele pegando a Sansa, impedir, né? Ele não deu a mínima. E essa cena mostra também que a Cersei não gosta muito dela, né? Que ela fala do vestido da Cersei e tal. E ela sempre meio que fazendo um pouco o caso que a menina tá que falando. Ela fala, você. Quando você. Como é que é? Se você fosse rainha, você também apreciaria um pouco de armadura, ou até mesmo antes, meio que uma ameaça velada ali, né? É, tipo, isso daí a gente pode tá vendo assim que as duas... Vai voar a pena ali. Porque pensando bem, o cara nunca vai ter, o Joffrey nunca vai ter voz, né? Ele vai passar de uma mulher pra outra mulher que vai dominar ele a todo momento, tá ligado? O que não é muito diferente da realidade, né? Your grace. Did you send the ravens? Depois vem uma outra parte que é bem interessante também, que já é a Daenerys quando ela chega pra ver o exército. É a melhor parte do episódio. Ela chega, o cara tá mostrando lá os exércitos, ela. Aquela postura petulante dela falando, e a menina que faz a tradução toda enrolada, né? Porque o cara tá zoando demais. É, ela chama de majestade, mas na realidade tá chamando de puta do Oeste. É, então. Isso mesmo. O cara tá nem aí pra quem é ela. O cara quer o dinheiro e a menina tá lá fazendo a tradução. É. E ali, tipo, que é bem a região mesmo, ali de Astapor, de Mira, outra cidade, que é a cidade das Arpias, né? É, não sei qual é o nome da outra cidade agora, não sei se é Mir mesmo. Aquela raça ali é só o dinheiro mesmo, né, cara? É só vender escravo. É, e aí ela questiona se os caras, por serem escravos, se eles realmente seriam bons soldados, etc. Tem até a cena também que eu achei que ficou bem bacana, que é o cara arrancando o mamilo do cara, né, do soldado, e ele nem... não solta nem um ai, né? E ele ainda agradece, né, por ter prestado esse serviço pro senhor e tal. Nada demais. Eu só percebi que ela tá com menos seios, acho. Mas ela tá mais gordinha. A cara dela tá mais gordinha, tá mais inchada. Não, a escrava tem mais peito que ela agora, mas tudo bem. Mas a moça lá que fica traduzindo, ela vai ter uma participação durante a temporada, né? Sim. Porque eu lembro quando tava contratando os atores dessa temporada, ela foi uma das que tava em destaque. A moreninha. A intérprete. Isso. Qual? Que faz ela vai ser importante pra tradução? História. Uh-huh. Pra frente. Não parece. Gostei só do peito dela. Ai... Your grace. Did you send the ravens? Ela sai conversando com o escudeiro não, dela. Antes tem que falar, tem uma coisa importante pra falar, que é o que ele conta, né, que um pouco da história deles, que pra eles ter certeza que os Imaculados não tem mais nenhum tipo de, como chama, piedade, pra eles poderem serem os Imaculados certos, eles têm que matar têm que ir no mercado e matar um bebê na frente da mãe deles. E aí ela se sente super ultrajada e tal, e ele fala que eles levam uma moeda de prata, e ela até pergunta se essa moeda de prata é pra mãe, e eles dizem que não, que essa moeda de prata é só para o dono do bebê. É verdade, até que ele conta que a cada 5 crianças, uma só sobrevive ao treinamento. Isso. Tá vendendo peixe, né, do exército. E depois ela pergunta quantos que ele tem, né? Quantos soldados que ele tem, e ele fala 8 mil, e ele dá, assim, um período de um dia pra ela decidir se vai ficar com os 8 mil soldados ou não, né? Porque tem muita gente que quer, aí eu me perguntei, que pessoas são essas que querem também? É, que na verdade não é que muita gente quer, né? Que quando ele fala, o que ele diz pra intérprete, ele fala, tipo, fala pra essa vadia que ela tem um dia pra decidir. E aí ela que traduz, que é pra ela decidir rápido, porque tem mais gente interessada, porque ela não quis ser literal. Mas aí depois aparece ela conversando lá com o escudeiro, que ela se preocupa com o fato de ter um exército de escravos, né? Porque isso não seria honrado. Sir Jorah, né? Jorah Mormont. É. E aí ele diz pra ela que, na verdade, ele estaria fazendo um bem pra eles, porque ela seria justa com eles, ela não ia mutilá-los, ia alimentá-los e etc. Que leva. Ele fala também que de qualquer jeito eles vão ser vendidos e eles vão ser usados pra alguma coisa. Então que seja pela causa deles, né? E aí vem a última cena da Pokébola. É. Que tem um escorpião dentro. Que a menininha. E um Jedi. Calma. É, não, na verdade. Pera aí, volta da criança primeiro, né? Porque ela começa a andar e você vê o Jedi atrás, que dá a entender que ela vai ser. Ele vai sacar o sabre de luz. É, então. É, exatamente. Essa cena dele sendo seguido é do segundo livro, na verdade. É, que na verdade não é bem assim, né? No livro tem alguma coisa sobre um barril de vinho. Que eu não, essa é outra vez. Não, isso aí é da primeira temporada. É quando o barril de vinho é quando eles tentam matar ela pela primeira vez e é o pessoal do Baratheon. O Robert ainda tava vivo nisso. É verdade. É. Então, essa que eu tô falando é que assim, ó. Eles estão caminhando, eu não sei em que momento, mas depois de Quart, eles estão caminhando e num porto tentando achar os navios, né? Se não me engano, é tentando achar os navios. E nessa busca pelos navios, o Sir Jorah fala pra ela que eles estão sendo seguidos por um homem que parece ser de Westeros e tem uma barba branca gigante. Obi-Wan Kenobi. É verdade. E o outro é o... Quem foi que chamou ele pra podcast mesmo? E aí resolveram botar aí nessa terceira temporada, já em Astapor, né? Na verdade eles acabam se encontrando, que isso acaba acontecendo antes. Essa menininha assassina aí, ela tira uma bola, uma pokebola, como já falar, que tem um escorpião dentro, e tenta assassinar ela, né, no caso, assassinar a Daenerys. É, e nesse momento ela se revela a menininha do Walking Dead, né, que o Rick mata do início. Nossa, pensei que só eu tinha pensado isso, cara, na hora que eu vi a cara dela, eu falei, nossa, roubaram a menina do Walking Dead. Eu até achei que a cena em si ficou bem construída, porque ela dá a entender uma coisa no começo e tal, depois vem a menininha... Mas a gente até conversou um pouco disso antes de gravar, mas ficou muito jogado, né? Quem é essa menina, o que que... Que eles até falam, um warlock, tá, mas da fuck, né? Não, até que dá pra você ligar as coisas. Se você olhar bem pra cara dela, ela lembra muito aquele warlock que os dragões mataram. Da Casa dos Imortais. Mas então, um cavaleiro mágico e misterioso aparece para salvar nossa donzela nos últimos momentos. Nossa, fiquei emocionado agora. E e quem é esse cara? É Sir Barristan Selmy, caraca, que é um dos caras mais fodas de Westeros, né, meu? Eu acho. Pensei que era Obi-Wan Kenobi, era o Barristan Selmy, né? Que, por sinal, outra coisa que a gente conversou esses últimos dias antes de gravar é que ele tinha desaparecido. É, tinha desaparecido. Na série, ele aparece lá no começo, ninguém deu mais sinal dele, ele não aparece mais na série, não tem nenhum paradeiro. E, de repente, ele volta, né? Meio que no ápice do episódio. Parece que ele concluiu o treinamento Jedi e voltou. Eu não lembro direito do livro, mas ela demora bem mais tempo pra descobrir que ele é ele, não demora? Ele fala outro nome e tal. Ele aparece como... Naquele momento, ele aparece como Arstan, o Barba Branca. Isso. Entendeu? E tipo... É porque ele nem tem a aparência que ele tinha no livro, né? Porque ele era bem andarilho, tipo, andava com um cajado e blá, blá, blá. Ali no seriado, se fosse pra ser que nem no livro, era pra ele aparecer com uma puta de uma barba branca mesmo e cajado. Nada de espada, nada de adaga, cajado e uma capa assim por cima. Não, ele usa uma espada a também, espada. Usa um cajado e uma espada, um negócio assim. Não tô lembrado se ele usa uma espada, cara. Bom, que seja, ele estaria muito mais velho, com cara de velho e decreto, porque até o Mormont, ele nem dá muito, tipo, pro cara, assim, acha que é um desperdício o cara tá lá junto. Aí eles pularam um tecão de história. Ele pareceu o do Mledor, então. É o Gandalf. Ele tá mais pro Brown lá, aquele mago do Hobbit, tá ligado? É o marrom, né? É o marrom, é. Com cagada de pomba. Ah, é? Nossa. Todo cagado. Cocô na cabeça. Cara, né? Como é que vocês conseguem sair do... Não, é Sif, é Gandalf. Eu quero meia dose do que vocês tomaram só. Mas então, e basicamente é isso. Tipo, o cavaleiro, que era um dos mais... O mais antigo, eu acho, da Guarda Real, né? Acaba agora se aliando à causa da Daenerys. Como eles quiseram adiantar aí, porque a gente ia reconhecer o ator, né? Realmente, assim, o mais foda de Westeros, de cavaleiro, assim, um dos mais, tipo, da época do Edward, da época do Robert. É, tipo, já todos mesmo. Esses grandes guerreiros já estão mortos, tá ligado? O que que o Westeros tem de grandes guerreiros? E eu não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas até pelo diálogo que tava acontecendo antes dele aparecer. Ah, você vai, você encontra um exército com 8 mil soldados pra você contratar lá, comprar os escravos. E aí, de repente, aparece o grande comandante, né? Que é como o servo da Daenerys apresenta ele. Um dos maiores comandantes que ele já ouviu história, etc. Então, quer dizer, eles já têm um exército, já tem um comandante, então a coisa começa a se amarrar, né? Então, mais alguma coisa alguém quer falar aí? Depois... Ah, eu queria dizer que o escorpião é bonito. Depois... depois disso a menininha mostra que joga portal, né? Ela pula e aparece lá em cima. Joga é portal, é. E aí fecha o episódio. Nós vamos ver o que vem pela frente. É, os próximos agora, pelo menos o próximo episódio... Vai ser outra deve galera. Terminar de montar o cenário dessa temporada, né? Com o Jaime, a gigante... E a Arya, que não apareceram nesse primeiro episódio, né? Falta apresentar aí nesse próximo, como o Derek tava falando, né? Nesses próximos episódios, o Bran. E introduzir dois novos personagens que ainda não... Que, tipo, estavam no cast, né? Que até naquele videozinho que a HBO lançou, que mostrava a Missandei, que foi essa escrava aí. Ele mostrou também os irmãos Reed, que deveriam ter aparecido na segunda temporada, mas acabaram empurrando pra terceira temporada, né? E mostrar esse novo núcleo que tá faltando. You crazy. Did you send the ravens? Agora acho que vale a pena cada um escolher qual foi o momento assim, que mais gostou do episódio e por quê, né? Começa aí, Yurik. Ah, acho que o mais legal é a parte do paralelo da muralha, que também é o que eu mais esperava, ver o Mance, ver o saco de ossos, que é aquele que escolta o Jon. E o gigante, essas coisas, acho que era o que eu mais esperava e foi o que eu mais gostei também. Derek? É, sempre bom ver um pouquinho mais do lado mágico desse mundo, assim, além da muralha, né? No caso, os gigantes e tal, mas a minha parte favorita, eu acho que foi o confronto, assim, entre o Tyrion e o pai dele. O Tywin. Aquele diálogo foi muito bom, mano. Vai lá, Sr. TV. Ah, a melhor parte pra mim foi a prostituta que o Sr. Bruno tava lá comendo. E a tua, Doku? A minha parte, a parte que eu mais gostei, deixa eu ver, eu acho que foi o... Pô, qual foi, cara? Fez um mimimi, porque não chamaram ele, ele nem pensou no bagulho. Pois é, né? Ele pensa que ele já tinha a frase feita e tão poética quanto a da nossa donzela na torre e tudo mais. É. Não, acho que a parte que eu mais gostei assim mesmo foi a do Sir Barristan Selmy chegando, porque realmente eu vejo assim que, tipo, ela vai ter uma força muito maior, que é o cara que conhece tudo sobre o Westeros, cada lugar que ela pode, tipo... descer uma tropa, ou as famílias que estão lá, né, o contingente militar de cada um, que o cara era crânio demais, né, o cara sabia de tudo. O cara tava lá do lado daquele pequeno conselho, né, que seguia o rei e tal. E eu acho que... É legal que ele é o mais atualizado, né? É. Bom, a parte que eu mais gostei Assim, tiveram duas partes que eu achei muito fortes, assim. Primeiro, acho que foi o diálogo do Tyrion com o pai, porque o desprezo que ele mostra pelo anão ali, acho que ficou muito, muito forte, assim. Achei muito bom, muito bem construído. Agora, visualmente falando, sem dúvida nenhuma, foram os dragões, assim, que é o que eu mais estava esperando. Foi uma coisa que ficou... Eles apareceram nas temporadas anteriores, mas era uma coisa... Não sei se para economizar dinheiro do CGI ou não, mas era mais simples, né? Não, ali deu para ver uma coisa mais bem construída. Então, acho que a minha cena foi a hora que apareceram os dragões. Mas você não falou que eram duas? Duas? Falei duas, deixa, o do anão com o pai e os dragões. Ah tá, eu viajei então enquanto eu falo. Nossa, moral total, hein? É, você tá aqui falando e o cara tá cagando o que você tá falando, né? O cara tá lá lendo o portal UOL, né? Então, e pra gente finalizar aqui, a nota pra esse primeiro episódio da terceira temporada de Game of Thrones. Yurik? 1 a 5, tá? Não, eu só achei ele, assim, algumas coisas eu achei bem corridas. E como um dos meus personagens favoritos é o Davos, e não mostrou aquele negócio do saco dos dedos dele, que eu acho que é muito importante para pro contínuo da série, eu dou 4,5. Senhor TV? Eu dou 4 porque tinha que ter mais cena de sexo. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Bom, pra falar a verdade, eu acho que deveria... E também, pra concluir, eu acho que deveria ter sido mais... Tinha que ter mais emoções, mais cenas fortes, porque já que é o primeiro episódio, né, tem que chegar bombando. Aí depois os outros você já vai dando aquela, né, dando aquele relax e tal. E nos últimos também você já aumenta a tensão, né. Derek? Eu dou nota 4. Não acho que foi de todo ruim, mas também não foi nada excepcional. Tá bom pra um episódio assim, pra começar a montar o cenário da temporada, apresentando os personagens. É isso, 4. Olena? Cara, eu vou deixar com 4, assim. Eu acho que foi um episódio bom, mas eu acho que pra um primeiro episódio de temporada, acho que teria que ter alguma coisa mais forte, assim, sabe? Porque normalmente você vem com uma coisa mais forte pra chamar atenção, aí depois você tem alguns 2-3 episódios que são mais relax, que é pra construir o enredo, a trama, e aí conforme vai chegando no final, a coisa vai se movimentando. Eu achei que ainda que tenha cenas fortes e boas, como os dragões, ou o próprio diálogo do Tyrion com o pai, eu acho que faltou alguma coisa ali, aquela cena pra você falar uau, sabe, que é o que você vai chegar comentando no outro dia. Então, por isso eu deixo com 4. Minha nota vai ser um 4. Porque eu queria muito que o Fantasma tivesse com o Jon lá na apresentação pro Mance Rider. Porque eu me lembro que no livro ele já era chamado de Warg, no primeiro momento que ele entrava na cabana lá. E eu acho que isso daí ficou bastante pro desenvolvimento do que o personagem vai estar passando mais pra frente. Nossa, pode crer, dão bastante ênfase nesse negócio dele ser um Warg, tipo, e ele nem sabe o que que é, né? Exato, todo mundo chamando ele de Warg e... Ele, hã? Por que estão me chamando disso? Só por causa que o Ghost está ali do lado, o Fantasma está ali do lado? You crazy. Did you send the Ravens? Mas bem, então é isso. Agora, quem quiser deixar aí um Tumblr, Twitter, meio de contato, blog, site, qualquer coisa, pode deixar o pessoal tá seguindo. E vai estar no post também daí. Senhor TV vai deixar. O meu site é www.xvideos.com. Fudeu, seu TV. Meu sinal de comunicação com o seu TV, no máximo um sinal de fumaça, velho. O cara mora em Manaus. Então vai, então fala aí. @TarcísioVale. O meu, se quiser, é Yurik no Twitter ou no Facebook, tanto faz. Eu tenho um blog que eu escrevo algumas coisas que eu tô ressuscitando agora, que eu vou deixar aí com vocês o link. E também tem Twitter, que é ndocs138. E se você quiser me seguir no Twitter também, é @srtaberneiro. E você pode deixar também o seu comentário aqui embaixo do post, ou então mandar um e-mail para podcast@locotopia.com.br com o momento que você mais gostou, o que faltou em relação ao livro, os piores momentos. Então é isso, e a gente vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima sexta-feira e um grande abraço para todo mundo. Quem tá com o episódio aberto aí, coloca em um minuto. Ai, meu Deus. 51 minutos episódios. E 40 segundos. 51 e. 40. 51 e 40. 40 segundos. 40? Não, 51. Olha pro soldado que tá atrás do careca ali. Não. Do Dick. 51 e 40. Tá, é 30. Quanto? 51 e 40 aqui já é a menina pulando. 51 e 40. Depois que ela. É a menina dentro da... Então é 2 minutos a menos. Nossa. Ele tem... O meu é o Evolve. Coloca 49, coloca 49 minutos e 40. É, Evolve Repack, meu. É o cara... 49 e 40. Tá, o careca mostrando 8. É, tá fazendo 8 com a mão. Mostrando 8? Nossa. Ah, não, esquece, não, vai. Não. Tá muito Mas zoado. Mas o que é que tinha, o cara? Não, eu quero ver agora também. Como é que é aí? Não, tem um soldado vesgo atrás dele. Soldado o quê? Vesgo. E daí que o soldado é vesgo, caralho? Nossa, é verdade, o cara é muito... Não, ele não é vesgo. Não, peraí, volta jeito. Isso. A gente vai... Cara, a gente tem que botar um print disso no post, cara. O cara não é vesgo, o cara é muito vesgo. Cara, o que que é isso? Cara, isso é estratégia, mano. Estratégia. Ah, não. Se o cara pode lutar sem uma mina, ele pode lutar vesgo também. Qual o problema? É. Música